Eu recebo neste momento, aqui no estúdio, o diretor do Hospital Municipal, Padre Germano Lauque, aqui de Foz do Iguaçu, Sérgio Fabris. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar de ações relacionadas ao hospital, que agora está divulgando, inclusive na internet, alguns dos números no seu portal da transparência. Isso, bom dia a todos os ouvintes da RCI. É um prazer estar novamente aqui e dar os esclarecimentos a toda a comunidade. Nós começamos a partir desse mês, já era um objetivo da gestão desde que eu assumi, mas por algumas situações atrasou um pouquinho. A gente começou a divulgar, criamos um portal do hospital e começamos a divulgar algumas informações para toda a comunidade. Né? Esse portal também nós temos que ressaltar que ele não está pronto, ele está em construção, mas é o que eu falo, a questão da transparência, da governança eletrônica é algo que tem que começar. Né? Se a gente não começar, começar uma construção de uma casa, você não vai nunca ter uma casa já pronto, você começa pelo alicerce, vai estruturando, vai aprimorando e vai cada vez colocando mais informações e até a gente está aberto sempre a críticas, né? Até teve pessoas que já criticaram, a página tá boa. Não, é bom, a crítica é bem-vinda, é a partir da crítica que a gente resolve, a gente evolui, porque às vezes nós temos uma visão do que tem que ser divulgado e a população tem outra, então é dinâmica, né? A gente está cada vez colocando mais informações para a comunidade poder fiscalizar, poder saber o que a gente faz dentro do hospital. E nós temos lá hoje, todos os pagamentos que são efetuados do hospital estão na internet, tá? Todos os pagamentos, um a um, quais são as empresas, qual foi o valor pago para cada uma. Nós temos um relatório da gestão que nós colocamos lá, um relatório mensal que divulga todos os dados financeiros, a arrecadação de recursos que nós tivemos, todos os pagamentos, todos os atendimentos no pronto-socorro, por unidade de internação, um comparativo do ano passado e desse ano, e também temos lá uma avaliação do próprio usuário do SUS, né, da avaliação dos nossos serviços dentro do hospital. Pois é, porque a gente acompanhou até, né, através aqui de outros órgãos de imprensa, a gente viu ali o pessoal colocando um print mostrando que é página não encontrada, quando clicava na área de transparência. Eu, na hora, eu já fui ver ali, porque eu tinha acessado anteriormente e realmente havia algumas informações já disponíveis. O que está disponível lá hoje é basicamente, né, isso que você citou aqui, números referentes ao primeiro trimestre do ano? É, exatamente. Nós temos o portal da transparência nosso, ele tá divulgado lá, a questão desse relatório mensal, né? E aí agora está trimestral, a gente deve colocar hoje o mês de março, que a gente demora um pouquinho mais fechar os dados, principalmente por causa da taxa de infecção hospitalar, algumas coisas que demora para fechar um pouco, né? Mas os pagamentos que a gente consegue fechar com mais antecedência já está lá, o mês de março, agora a gente deve estar já divulgando o mês de abril. E esses outros indicadores, porque como tem também uma avaliação dos usuários do hospital, demora até compilar esses dados e tal, para a gente conseguir colocar lá. Também tem a aba do concurso, que está lá o edital do concurso público, e aí um convite a todos os nossos ouvintes que queiram prestar um concurso para a Fundação. Nós estamos com um concurso aberto, conforme divulgado no nosso site, de 90 e poucas vagas, né, para concurso público. Então, vai até início de junho, até o dia 3 de junho, se eu não me engano, as inscrições, né? Então, a gente está aguardando esse concurso aí também com muita ansiosidade, porque para repor esse quadro de pessoal que já saiu, né? Então, nós temos essa necessidade. Também está disponível lá no corpo técnico, no menu corpo técnico, as escalas médicas. Então, hoje o cidadão pode ir lá, clicar lá, saber quem está de plantão no hospital. Todos os médicos, todas as escalas, setor por setor, está divulgado na internet. Se alguém tiver alguma dúvida, quer saber se o médico está lá ou não está lá, está publicado a escala. Quando chegar no hospital, ele está ciente quem é o médico que está trabalhando no hospital, no pronto-socorro, na UTI, nas unidades de internação, está tudo divulgado. Só que é que eu tenho falado, é um alicerce, né? Porque se a gente não começar, nunca vai sair do papel isso, entende? Então, é um começo. Eu fiz meu mestrado na área de controladoria, de contabilidade, e a minha dissertação de mestrado foi na governança eletrônica, que é essa questão, principalmente, da comunicação por meio da internet entre a administração pública e o cidadão e os órgãos fiscalizadores. Então, eu tenho consciência que a nossa página, hoje ela é uma página, até eu falei, uma página tímida, mas é um começo, né? Então, é algo que a gente começa pequeno, mas pensa grande para chegar a ela num patamar de divulgação praticamente total das informações do hospital. Eu pude observar também que nessa semana saiu ali no jornal Gazeta Diário um balanço com alguns atendimentos feitos pelo Hospital Municipal no primeiro trimestre do ano, em que mostram, por exemplo, um aumento na quantidade de cirurgias feitas ali na instituição. É, nós tivemos aí, isso está no próprio portal da internet, também depois quem quiser fiscalizar naquele relatório mensal, nós tivemos um avanço significativo no mesmo comparativo com o mesmo período do ano passado, né? Porque a gente tem que comparar cada mês com o mesmo mês do ano passado, porque senão tem épocas que tem sazonalidade, gripe ou outras doenças, então é sempre importante ter a comparabilidade do mesmo período. Nesse sentido, nós tivemos um aumento de quase 38% nas internações, e nós tivemos também um aumento em torno de 30% e poucos nas cirurgias do hospital, com relação ao mesmo período do ano passado. Isso a gente conseguiu otimizar fundamentalmente por uma nova filosofia de gestão, que a gente sempre tem falado, como hospital-escola, como um apoio da prefeitura, com um apoio do governo do estado. Por quê? Antigamente, um exemplo, as pessoas ficavam 10, 15 dias esperando uma autorização para fazer uma cirurgia. Ah, porque o hospital não é credenciado. Todo mundo sabe que o hospital não é credenciado, mas a população não quer saber se o hospital é habilitado ou não para fazer um atendimento de alta complexidade. Ela quer que seja feita a cirurgia. Se guardava 15, 20 dias para ter uma autorização fazer uma cirurgia, o paciente ficava no hospital para depois fazer uma cirurgia lá no nosso próprio hospital. Eu já comentei isso anteriormente. Então, essas atitudes fizeram com o quê? Reduzir o tempo médio de internação que está demonstrado lá. Nós tínhamos uma média de internação de 9 dias de tempo médio de internação por paciente, e nós reduzimos para 5 dias médio de internação com essas atitudes. E isso proporcionou o quê? Um giro maior dos atendimentos e, consequentemente, um atendimento maior. E, consequentemente, mais cirurgias e mais internamentos. E praticamente com o mesmo custo hospitalar. Porque a gente conseguiu, na verdade, é o quê? Otimizar o tempo, né, para poder atender a população. E, de certa forma, a gente conseguiu dar um suporte também então maior para a UPA. Né? Que hoje, nós temos alguns problemas, mas ainda comparado com Cascavel, que eu vi no noticiário recentemente, que tem 3 UPAs, tem muito mais hospital, muito mais leito SUS que Foz do Iguaçu, nós estamos numa situação até mais confortável do que Cascavel em relação a dar o suporte para as UPAs enquanto hospital, né? E financeiramente até, como é que está a situação do hospital hoje? O hospital hoje, ele tem, desde que o Estado assumiu, tem as contas, elas estão sanadas, estão em dia, né? Há 15, 20 dias de atraso, que é o normal pelas liberações de pagamento e etc. O que a gente ainda não consegue e não conseguimos foi fazer ainda um fluxo de caixa adequado para fazer investimentos no hospital, né? Então, aí, nesse sentido, a gente ainda precisa recorrer aí à prefeitura, né, através do Chico Brasileiro, que não tem também medido esforço para ajudar o hospital. Nós agora adquirimos, semana passada, fechou a licitação, a compra dos equipamentos da radiologia para o hospital, que, né, e hoje, ontem eu assinei os contratos das empresas, então, são R$ 835 mil. Quer dizer, o hospital ainda não tem uma capacidade de gerar recursos próprios para dar conta de fazer investimento. Né? Nós estamos conseguindo manter aí fazer a manutenção e manter os gastos correntes, digamos assim, do hospital. Mas para investimento ainda a gente não conseguiu ter um fluxo de caixa adequado para fazer isso com as próprias pernas. Nós ainda dependemos muito da ajuda do governo municipal para isso. Né? Então, mas aí nesse sentido também é um processo de reestruturação. Acho que quando a gente conseguir reestruturar o hospital, deve melhorar. Uma outra situação que deve melhorar o nosso faturamento é a questão do hospital do ensino. Né? Nós, era um compromisso da gestão, nós já encaminhamos, está em Brasília o processo, foi encaminhado até o dia final do mês de março, já tem vários despachos, está no jurídico para uma deliberação em Brasília. Isso lá no Ministério da Saúde? No Ministério da Saúde. Isso é importante a população entender, porque além de nós melhorarmos a qualidade do hospital hoje, os próprios indicadores mostram isso, e a avaliação dos próprios usuários, não é nossa, né, é o envolvimento da academia. Já começou, na nossa visão, já começou a surtir efeito. Né? Onde as instituições vêm, nos ajudam, começam a melhorar a qualidade, começam a melhorar aí o atendimento à população, enfim. E aí agora vem esse recurso. Como hospital de ensino, a gente tem um incremento de até 80% no nosso faturamento SUS. E aí depois, se a gente ser credenciado como hospital escola, nós já conseguimos encaminhar também, praticamente em tempo recorde nessa gestão, em 4 meses, o credenciamento das UTIs, que o hospital só está credenciado com 11 leitos de UTI. E nós operamos com 30 leitos. Então, esse processo já tramitou pelo hospital, tramitou na Secretaria Municipal de Saúde e já tramitou na Nona Regional de Saúde. Agora está em Curitiba e deve subir para Brasília. Então, nós temos o credenciamento da alta complexidade da neurocirurgia, alta complexidade da ortopedia, a credenciamento das UTIs, a nutrição enteral e parenteral. Quando a gente consegue credenciar todos esses serviços, também há um incremento de receita importante para o hospital, né? A gente está estimando um incremento de quase R$600 mil por mês, depois que a gente consiga habilitar todos esses serviços aí para o hospital municipal. Mas o hospital do ensino, que deve dar um incremento de uns R$700 a R$800 mil por mês, a gente conseguiria um incremento aí de no mínimo R$1 milhão e pouco, R$1.500.000, R$1.400 por mês para o hospital municipal. E vamos até deixar bem claro aqui para a população sobre o modelo de gestão atualmente no Hospital Municipal, porque pode até gerar alguma dúvida. Como é que está atualmente? Terminou aquela intervenção do Governo do Estado, a Fundação Municipal de Saúde está fazendo a administração. Como é que está hoje a situação ali? A administração do hospital, ela hoje está sob a gestão da Fundação Municipal de Saúde. O Estado saiu aí no final do mês de novembro. O município reassumiu o hospital e nós reestruturamos a Fundação Municipal para dar o suporte para atendimento. Então, de lá para cá, é a Fundação que tem administrado o hospital, né? O modelo de gestão hoje é o modelo que a gente chama de modelo tripartite, que é o que nós tínhamos proposto, onde o Estado entra com uma parte de financiamento, uma parte vem do Ministério da Saúde, tá? Por conta dos credenciamentos, habilitação do SUS, e uma outra parte de financiamento por parte do Governo Municipal de Saúde, do Governo Municipal de Foz do Iguaçu. E talvez agora, se a gente incrementar e conseguir o Hospital do Ensino, teria mais um ajudante aí nesse financiador, que seria o Ministério da Educação, né, que é conjunto, verdade, com o Ministério da Saúde para o financiamento do Hospital Escola. Então, esse modelo é um modelo que a gente julgou interessante junto com o grupo, com o CODEFOS, com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde e o próprio Estado como um modelo por hora e adequado para o hospital, né? Então, o nosso hospital, ele precisa do quê? Do modelo de gestão, na minha opinião, como está, precisa de um financiamento adequado e de uma gestão que faça melhor a administração desses recursos públicos, né? A gente sabe muito bem que talvez agora comece até um período eleitoral aí, né? Muitas propostas vão surgir, né? Mas eu acho que essas propostas de diversos candidatos têm que ser muito bem analisadas e muito bem debatidas com a sociedade, né? Que tipo de hospital se espera? Porque nós temos hoje um modelo que está demonstrando que está no caminho certo. A gente conseguiu ampliar os atendimentos, a gente conseguiu dar uma qualidade melhor, né? A gente conseguiu equacionar algumas questões internas. Então, assim, passar para um ente A, para o B ou para o C não garante uma qualidade assistencial. O que garante uma qualidade assistencial é a gente ter um corpo médico forte, qualificado, um corpo técnico administrativo e assistencial de enfermagem, enfim, também qualificado e sólido, porque hoje nós conseguimos criar um plano de empregos e salários para a fundação, porque antes que acontecia, e ainda acontece um pouco, né? Essa instabilidade que tinha, as pessoas começam a trabalhar no hospital, acham um emprego um pouco melhor, com um salário um pouco melhor e saem da fundação. Então, a gente tinha um corpo técnico muito instável. E todos nós sabemos que para qualquer emprego, para qualquer atividade, a gente precisa qualificar uma equipe e essa equipe tem que ser coesa, né? Então, são esses fatores, na minha opinião, que consolidam um hospital de excelência e de grande qualidade. E a questão do modelo, se é federal, se é estadual ou é municipal, isso depende do gestor e da forma da gestão, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, que a gente precisa garantir junto com a sociedade política aí, com esses políticos, é o quê? É um financiamento adequado, né? É um financiamento adequado, porque esse hospital atende muitas pessoas, é o único hospital de porta aberta em Foz do Iguaçu para urgência e emergência, né, para atender o CIAT. Então, assim, essa é a situação. O que, na minha opinião, a gente precisa de um financiamento. E isso é importante todo mundo saber, né? O endereço para que as pessoas possam ter acesso ao portal da transparência, a todas as informações do hospital, HMPGL, a sigla de Hospital Municipal Padre Germano Lauch, hmpgl.com.br? Exatamente, né? Essa é a sigla, porque é o que está instituído, é o nome do hospital. Às vezes as pessoas confundiam muito como o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, né? Mas é um decreto, tem uma lei que criou o hospital, e é assim que tem que ser denominado a questão digital dele, até por uma questão para a gente consolidar esse nome, né? Porque a gente até teve uma certa discussão, mas esse é o nome do hospital, né? E que nós temos que levar isso como uma identidade digital mesmo, né? Portanto, www.hmpgl.com.br, o endereço aí para ter todas essas informações, né? Conversei aqui com o Sérgio Fabres, ele que é diretor do Hospital Municipal aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos à população nesta manhã. Ok, obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição sempre que for necessário esclarecer. Nós temos uma gestão transparente, aberta, e o que a gente puder vir aqui debater com a imprensa e com a comunidade, nós estamos à disposição.